Paz do Senhor! Imagine a cena. Um barbeiro recém-convertido, desesperado para pregar Jesus e a salvação para todos os clientes, estava ali já há mais de 5 minutos afiando a sua navalha naquela cinta de couro, olhando para o seu cliente já todo espumado, todo o rosto e o pescoço. Aí ele falou para o cliente: depois que o senhor morrer, o senhor tem certeza que vai para o céu ou para o inferno? Aquele cliente levantou, saiu correndo desesperado. Mas agora, ouça a lição. Para cortar a barba, é necessário afiar muito bem a navalha. Assim como, antes de resolver qualquer problema, sobre qualquer coisa, nós precisamos afiar a nossa fé. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Se a nossa oração, se a nossa fé não estiver afiada com a palavra de Deus, será inútil. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.